do céu, do mar da manhã. O sol é meu guia, minha mania é você. Eu quero a poesia do riso em seu rosto, a sensualidade do seu corpo exposto. Eu gosto de estar deitado a seu lado, ou quando suados entramos na água e você me abraça nas ondas e o nosso matiz tem cor de emoção de criança feliz. São nossos desejos cruzando-se ali, da luz da paisagem ao voo das aves. E aí nós dois viramos um. O amor é sempre assim, não há explicação, é um dom do coração. Quanto mais a gente se vê, mais eu quero e mais aprendo a viver pra você, por você. Quanto mais a gente se vê, mais eu quero e mais aprendo a viver pra você. Deitado a seu lado, ou quando suados entramos na água e você me abraça nas ondas e o nosso matiz tem cor de emoção de criança feliz. São nossos desejos cruzando-se ali, na luz da paisagem ao voo das aves. E aí nós dois viramos um. O amor é sempre assim, não há explicação, é o dom do coração. Quanto mais a gente se vê, mais eu quero e mais eu...